Confirma o setor de sobrevoo, por gentileza. É somente toque arremetida na pista no 7. Ok, só um minuto. Cópia na mata, né? Juliette, 094. Alô, Salvador. Bom dia, bom 739. Entrou pela Delta. Já está pela Alfa. Gente, bom 739. Vai manter a posição antes da Juliette. Só um minuto. Bom 094, ingressa. Pationa, posição 10. Posição 10, 094. Bono 739, ingressa na retaguarda do tráfego da companhia, posição 04. Posição 04, após o tráfego da companhia, Bono 739. Tente seu 3191, só um minuto, cópia. Vitorinha Juliette, Sola 05, autorizado bank track, saque via pista, após parte 4. Em 1-1, recepção 95, vai ajustar o tímetro, correção, o transponde 0146, controle no 201. Autonomia alternativa. Firma Serra Novena. Ah, sim, Tira Cruz. Apoio meu Serra Golf Oscar para acionamento táxi de uma torre em 1-1-8-95, um bom voo. Salvador, 9660. Aberta 9660, completa a final do procedimento NDB Zulu da pista 0. Chame Torre Salvador, frequência 98.95. Certo, até daqui a pouco. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 18, né? Passo, passando de novo 230 via. Torcida vai direto ao Serra 366. 1864, acena identificação, chegada na área autorizada. Deixe manter o nível de voo 050 via chegada, aguarde para voar na RFC 366, para final do procedimento Renato da pistola 0. 050 via chegada, aguardando para voar direto na RFC 366, voo no 864. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia Serra Oscar, após ETAP, autorizaria a Serra Vitor 366? Serra Oscar, voe direto para a RFC 366, a final do procedimento Renato da pistola 0. Sem restrições para 2500 pés, altímetro no 0 ou no 7. Serra Vitor 366, 2500 pés, 0 ou no 7. Serra Oscar. Para o Galeão, autorizado, conforme rota plana de voo, Irume para November 857, Monsul, no nível de voo 300. Recolhe da pista no 0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Irume. Será a saída. Transponder 5026, o controle em 120.8. Atrás 1, no segundo, correto, cotejamento. Chama para funcionar a posição 07. Autorizado da 3191, não chama tarde. Estou no 864, vou para a posição ETAP, após ETAP, vou e Serra Vita 366. ETAP, Serra Vita 366, vou no 864. Vai até 9660, confirme, inicialmente o toque arremete não no 0. Afirmo, senhor. E após? Até uniforme Bravo, Lima Tango, controle. Fechando o controle, 120.8. 208, bom, até a próxima TV Capture. Ataite 9660, após toque arremetida, faz novo procedimento para arremetida no ar. Afirmativo, na MDA, arremete e prossegue para 107, se autorizado. Ataite 9660, ciente. Uniforme Charlie, contato radar, submantenha o nível de voo 360. Vou direto para a posição Arbor, na saída Arbor 1. Direto Arbor, da presente, nível livre de estação até o 360, Tango de Capture. Sierra Golf e Oscar, reporte na Taxi Romeo, ajuste no 0 no 7. O estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado para o través de Ilhéus. Tango Uniforme Charlie, vou para a posição Elefa. Está presente Elefa, Tango Uniforme Charlie, se for possível coordenar com o Centro Recife, para o Dinit, eu agradeço. Celebre a posição, por gentileza, Tango Uniforme Charlie. É November India, Tango Bravo Oscar, Nitibo. Gente, mantenha Elefa, aguarde coordenação. Tango Uniforme Charlie, gratão. Vai até 9660, arremeteu aos 1-2. Confirme intenções, novo procedimento. Sim, afirmativo, ser vetorado para a nova final. Vai até 9660, sim, aguarde transferência. Aguardei transferência. Isso é o nítido, no entanto, mesmo solicitou que mantivesse a saída. Positivo, mantemos a saída então, estamos voando Elefa, Tango Uniforme Charlie. Abate 9660, sua para 4000, chama controle 120.8. Subindo para 4000, chamar o controle 208. Guardião 01, reporte o plantel de decolagem. Mantenha 3000 pés. Ao cruzar 2000 pés, vai curvar à direita na proa 180. O limite da proa será 10 milhas afastadas. Paciente das suas instruções. Terceira, 1-7. Controle, o Índia Serra Oscar, passa o Serra Vitor 366, estabilizando no final do procedimento terminado, visual, a pista no zero. Índia Serra Oscar completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, obrigado, Serra Oscar. Bom, no 864, vou direto para o Serra Vida 366, desça para 2500 pés, QNH1 no 017, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando o Serra Vida 366. Descendo para 2500, direto ao Serra Vida 366 com 0 no 7, reporte estabilizado, voo 1864. Abate Beta 9660, complete com curva direita para o A250, o seu limite será radial 240 de Salvador. Ok, para 240, limitado para Salvador. Tiago, que é autorizado, decolar para o sistema 7, vento 100 graus, 0629. Ilhéus, confirme o estimado para o través, Ilhéus. Uma controle Salvador, 120, décima 8. 120, 8, Guardião. Controle Salvador, Guardião, 01. Guardião 01, prossiga na escuta do controle, mantendo-se em regra de voo visual. Regra de voo visual na escuta permanente do controle, Guardião 01. Sim. Serra Golf Oscar, decolado ao 15, chega para o farol de Itapuã, mantenha espera no setor com curvas à sua esquerda, aguarde instruções. Serra Golf Oscar, farol de Itapuã, curva pela esquerda, nossa. Salvador, para o 7 km, a 7 km, a autorizado, vindo para o táxi. O seu limite será radial 270 de Salvador. 280, limitado pela 270. A Baeté é 9660. Romeu, Tango Uniforme Charlie. Tudo mantém o nível de voo 360. Estamos em Centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. Salve para o 360, 260, 228, segura São Charlie, graças até para a sua mão, Felipe. Amém. Guardião 01. Prossiga para o controle. Visual para o local de pouso, é o senador Júlio Maduro, e o senhor não levanta a força na parte da sua. Frequência livre. A Golf Oscar, visual com Bravo F20 na curta final 10. Diga uma transição, Maceió. Pro 8, Salvador Maceió, 350 autorizado. Vinha peso 17, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca. Transição Caju. 1208 controle, 5001 o transponder. 350 Maceió, eu perdulou no 7, a coluna 0 com a esquerda, Pucra, Caju. 208 Salvador, 5001 o transponder, agora mesmo, atrás. Vem para o pushback, acionamento. Salvador, 1094, informação Lima, autorização Fortaleza, posição em acesso. 1094, Salvador Fortaleza, 250 nível autorizado, veio peso 19, após rota do plano, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Borba, após Borba, voo e Froti, após Froti segue conforme, 1208 controle, 5024 transponder. Autorizado 250, da Fortaleza, decolada 10, curva esquerda, perfil da saída borda, Froti, abertura 19, segue via roda. Transponder 5024, controle 208, o gol no 094. Correto, chame para pushback, seu nome. Senhora. Índia Serra Oscar, solo 19, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Solo Salvador, 219, Serra Oscar. Beta 9660, desça para 2000 pés, QNH 1017. 2000, 1017, 9660. Pro 064, ajuste no 097. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, com 8, tempo 4. 3191, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 0619. Entre decolagem da 3190. 340, descendo para 2000, aguardado. 9660. Na proa será radial 280 de Salvador, 9660. 280 de Salvador, 9660. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 04 nós, informa o tráfego afastando aproximadamente no eixo de aproximação da 17, 1 mil pés, não interfere com o seu pouso. 7, 8, 64. 4-1, vai contornar, Lima, na Quebec, chamará a turma, poderia confirmar, tá bom? 9660, complete com curva à direita para o A070 para interceptar o sinal do procedimento NDB Zulu da pistana 0. Reporte interceptando a 101 de Timbre. Paciente das instruções, 9660. Ainda sobre o asfalto lá na carteira 28, não sei se era o pessoal da base, alguma coisa, mas tinha duas pessoas ali. 3191, ciente, chame controle 120, décima 8. 1208. 3,66 direto, obrigado. Confirme a velocidade indicada, Lima Juliette Lima. O centro pediu para manter 260 nós, no mínimo. Gente. Salvador, na boa, 40082. Para o nosso. Norte, 1208, controle, 0150 no transponder. Afirmativo, 0150 no transponder, 208, é o controle da zona 17, grau 9. Estava dando a renda do deslocamento do comprador 04. Afirmativo, decola da 17, coordenação com a torre, com Pro Norte, o Romeu Fox Lima. Está com 04, senhor B? Afirmativo, fala Norte. Correto? Fracionamento do táxi veicular, eu chamo a torre agora em 1895, com o meu Fox Trot Lima. Confirme a radial distância de Salvador no momento? Via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, 864, bom dia. Torre Salvador. De autonomia para alternar Ribeirão Preto. 27-19, autorizado táxi via NJ Alpha do ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1017. Gente, via NJ Alpha de 295, ponto de espera da 10, com ajuste no 017. Siga. Alfa, via NJ Alpha, ponto de espera da 10, com Lima, desça para 2500 pés, QNH10017, sem restrições. Reporte passando Serra Vida 366 na final do procedimento RNAV, da pista no 0. 3560, completa a final do procedimento, chame torre Salvador, sequência no 8,95. Muito obrigado, senhor. Continue a aproximação, vento 110 graus 079. Autorizado, toque arremesse na 17, Serra Golfiosa. Estou aí, Salvador, de Serra Oscar, tá? Que é bem para o Juliano. De Serra Oscar, mantenha a posição. Uma boa, azul 2719, pronto, no ponto de espera da 10. Azul 2719, mantenha o ponto de espera. 2719. Oi, Abaeté 9660. Abaeté 9660, seu Salvador, ajuste no 017. No limite da terminal Salvador, chame o controle Ilhéus, frequência no 20 decimal 1. Asa Juliette, 864. 7. 5000, 1017, is that right? Descent 6300, fly direct Sierra Vista 366, and the descent to 4000 feet, altimeter 017. 07, 4000 feet, direct Sierra Vista 360. 0, 0. 302, desça até o nível de voo 050, QNH 107. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá, afirma, autorizado o cruzamento pós-táxi para o Diapapá, para estacionar a frequência livre. Diapapá, vai chamar de Thiago Fiota, tocou e remeteu aos 25, pro de Itapuã, tocou o setor, aguarde as instruções. Serra Golfiosca, proa de Itapuã, no aguardo. Abaeté 9660, confirma intenções? Vai arremeter e curvar à esquerda para tráfego da 107. Abaeté 9660, ciente, reporte para início do procedimento. 9660. 08. Confirmando, 1195 a torre, 1017 no transponder, 1017 na QNH, 0170 no transponder, o Charlie Alfatão. 251 Recife, 3491, bom dia. Charlie Alfatango. Funcionamento a critério, reporte pronto, táxi. Desceu a MP da Bahia 00, reduce indicated, your indicated speed to 2209. Right, departure 229. 200. Azul 2719, autorizado a alinhar e manter a pistão zero. Alinhe e mantenha no zero, 2719. Apagou, estou em Salvador. Secretário, reporte para o táxi. Foxtrot Lima, mantenha a posição. Vai curvando à esquerda, vai até 9660. Vai até 9660. Gente, por fim, vai para o circuito de tráfego da 17. Afirmativo, senhor, para pouso final. Abaeté 9660, curva esquerda, autorizado base, porta final 17. 9660. Approach now 12 o'clock, 10 miles, with 180 knots of ground speed. And 2,500 feet. Okay, 200, traps on TCAS, we'll plan our acceleration on board. 6200, traffic is Charlie 550. Thank you. Petróleo 366, Lima Juliette Lima. Nossa, foi nome do procedimento? Chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 895, muito obrigado. Muito bom dia, Lima Juliette Lima, 366. Papatango, Lima Juliette Lima, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Problema, a extensão facilitar do companheiro a pouso visual na 04. Sim, Lima, Juliette Lima, Chiete. Informo que será o número 2 para pouso na 17. É, a posição do tráfego é o cabelo. Girando base para a sinal da 17. Tranquilo. Ah, gira base para a sinal com o trem baixado e travado. 9660. Abaeté 9660, avistado. Os autorizados pistão 7, vento 150 graus, 079. 60. Azul 2719, decolado aos 29. Chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, Salvador. Obrigado, bom fim de semana. Meia 2, acione identificação, chegada Mari autorizada, desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 07. Salvador, azul 2719, pode ver. 2719, contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto livre. Após 2000 direto, Leda. Azul 2719. Azul 4082, após o TAP, voe para o Terra Vida 366 para final do procedimento RNAV da pista no zero. Desça até 4000 pés, altímetro no 017. Após o TAP, voa a Terra Vida 366 para RNAV da 10. Desce 4000 pés, 10017, azul 4082. Thiago Fiosca, ciente. Mantenha para o Itapuã, aguarde sucesso. Mantém, Serra Golpeada. Abaeté 9660, solo aos 31. Livre a pista na Taxway Quebec. Lima, Juliette Lima. Tem condições de encurtar? Pouso para 17? Lima, companheiro. Juliette Lima, autorizado base pela direita, reporta final 17. Obrigado. Reduza para 1909, devido a tráfego na sua posição de 12 horas, tráfego que irá precedê-lo na aproximação, com 1909 de ground speed em redução, Airbus 320. Gente, reduzindo 1909, azul 4022. Ocean 6300, complete final approach procedure, call Salvador Tower 118, decimal 905. 18905. Azul 4082, desce para 2500 pés, NH107, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando Serra Vito 366 e reduza devido ao tráfego anteriormente informado. Já reduzindo, 4082, desce 2517. Pouso autorizado, pista no 7, vento 150 graus, 058. Senhora, obrigado, passado trabalho. Bom, 962, foi para a posição ITAP após ITAP, foi para o Serra Vida 366 para o final do procedimento RNAV da pista no zero. Ocean Net 6200, KNH 1017, continue approach, stand by, land clear. Continue the approach, 6200, heavy inside, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, 6300. 6200, right. Foxtrot Lima, informa um tráfego na final da 10 e um segundo tráfego na sequência para pouso, após passagem dos mesmos, será autorizado a decolagem. Lima, Juliette Lima, no solo aos 34, livre a pista via Taxway Lima, após Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e aguarde instruções. Quebec, Quebec, Charlie Alpha Tango, Torre Salvador. Alpha Tango, aguarde para início da decolagem. 4082, completa a final do procedimento, chame Torre Salvador, frequente 118, decimal 95. Uno, 18, decimal 95, azul 4082. Com 962, vou direto para o Serra Vita 366 para o final do procedimento Renato da pista 2. 366 dá 5.000, com 962. Guineia, RNAV da 1-0. Romeu, Fox Trot Lima, tem condições de decolagem na 320? Romeu, Fox Trot Lima, autorizado a decolar, pista 17, vento 160 graus, 079, suporte fora do solo. Torre Salvador, azul 4082. Azul 4082, ajuste 1017, continua a aproximação, aguarde pista livre. Fono 017, aguardando, 4082. Charlie Alpha Foxtrot, está visual com o Alpha Serra 50 decolando no, na 17? Charlie Alpha Tango, tem condições de manter a separação visual do mesmo? Charlie Alpha Tango, autorizado a decolar, pista 17, vento 150 graus, 089, reporte para o solo. Golf afirma. Tango fora. Fora do solo, Romeu Fox Trot Lima. 6200, solo 36, solo Salvador, 121, decimal 9. 121, decimal 9. 14082, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 099, informo. Dois helicópteros seguindo para o setor norte, lenta zero com aproximação. Livre pouso, pistão no zero, vai ficar atento, no azul 4082. Romeu, Fox Trot Lima, decolado aos 36, chame controle, Salvador, 120, décima 8. Por aproximadamente 30 minutos, já pode ser a Índia, é com Índia. Confirme quantas milhas afastado de Salvador será o sobrevoo, Romeu Fox Lima? Vai passar 15 milhas. Gente, reporte no local de sobrevoo. Evite a área restrita conforme notam de Aratu, Romeu Fox Lima. Mantenha tudo sob controle. Vai evitar a área restrita de Aratu e vai informar no local de sobrevoo, Romeu Fox Trot Lima. Equipe para a Copa Guarulhos. Segura da Fichamu? 3895. Guarulhos, aguarde cobra. Se pelo controle a reportar, Bravo de Matão. É, a sua frente para o bate da EBT. Salvador, azul 2743, informação mais, posição coral, nível 170. Charlie Alpha Tango, prossegui para controle. Decolando no 7 com o Pronox, avisou com o Romeu Fox Trot Lima para pouso no Serra Índia, é com Índia, senhora. Charlie Alpha Tango ciente, atente ao tráfego do Romeu Fox Lima, reporte na final para pouso em Serra Índia, é com Índia. Vai reportar para a final, graças. Azul 2743, está em contato radar agora 57 milhas do oeste de Salvador. Voe para a posição ITAP para chegada a Mari, QNH em Salvador 1007, chame quando pronto para a descida. Pro de ITAP, vai reportar descida, azul 2743. 18, direita, São Salvador, 121, décimo lá. Direita, 219, azul 4083. A direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle Salvador, 5052 no transponder. Salvador. 962, autorizado, sinal do procedimento RNAV da pista 10, desça para 2500 PES QNH 1017, reporte passando a Serra Vita 366. Autorizado RNAV 10, desce 2500-1017, formará passando 366, gol 1, ponto 62. Azul 2799, cumpriu o controle? 257, alterna 285. Telefantando visual para o local de pouso, senhora. Aí eu só tenho frequência livre. Sim. A descida, azul 2743. Azul 2743, desça para 3 mil pés, correção. Desça para nível de voo 050, altímetro no 07. 050, azul 2743. Todo mundo vai voltar aqui ao Corona. Prossiga para o controle. Guardião 01, mantenha a posição, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 3895, mantendo posição, Guardião. Cliente, o Thiago Fosca vai acusar a final da nossa. Controle, vai estar o meu foco de gasolina. Prossiga para o controle. Atenção, pegou o próximo... Alfa Vida, o... Confirme, Romeu Fox de Lima. Atenção, pegou o próximo... Condomínio Fox das Águas e Alfa Vida, aqui na FPS. Leão 01. Ciente. Continua a aproximação, a parte vertical de animar. Continua a aproximação, informará a vertical de animar. Palácio Papagô, direita, corredor Axé, Palácio Ponte, uma controle, 120, decimal 8, decolado aos 41. Ok. Tapulante, tá a mão controle, 119,8. 120, decimal 8. 208. Voo no 648, decolado aos 41, chame o controle, 120, decimal 8. 208, volta. Para a curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. 1208 controle, 5061 no transponder. Zero. Altímetro 10017, azul 9501. Confirme velocidade indicada? Passou 366, gol 1962. 1962, torre 98, decimal 95. 295 já. Desce para o 100, ajuste 1097. Está mantendo 240 indicada na descida. 109501, após cruzar o nível de voo 250, inicie redução para 209, com a 9501. Confirme 2209. Afirmativa, após cruzar o nível de voo no 50. Após cruzar o no 50, reduz para 2209, azul 9501. Azul 2743, confirme a razão de descida. 1600 agora. Confirme, 1.600 pés? Isso, 1.600. Azul 9501, desça com razão de descida máxima de 1.500 pés. Está descendo com 1.500 pés, 240 nós, o 9501. 9501, informa o tráfego na sua posição de 2 para 12 horas no 4 milhas, rumo norte, é um Alfa Tango 72 da companhia, passando o nível de voo no 50 em descida ao 050. Assistente do tráfego tem o mesmo notebook, o 9501. O controle azul 2743, teria que ser o voaturno então, para melhorar aí o sequenciamento? 2743, mantenha a posição ITAP, aguarde demais instruções de controle. Gente. Ok, Papagolf, controle? Prossiga. Ok, Papagolf, no meu pé, corredor SR, reporte no farol da barra. Reporta lá. América 29, Escort Identification, clear the Amman arrival, descend to flight level 060, QNH 1017, correction 1017, reduce your indicated speed until 2509. Okay, 6509 for the Amman arrival, and descend to 060 with Data back correct, 229. Pouso autorizado, pistino 0, vento 150 graus, 079. Pouso autorizado na 0, voo 1162. Frequência 120, decimal 1. Guardião 01, solo cross 44, frequência livre. São Romeu Fox Lima, Dami, a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 18, 97. São Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, Torre Salvador. Oh, chama o pedido da, do controle. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, confirme. Estou chamando o pedido do controle. Vou manter sobrevoo nessa posição na próxima pedágio da, da linha verde. Próximo ao Alphaville. O meu Foxtrot Lima, ciente, aguarde instruções. Aguardo. Agora pronto, gol no 094, tudo bem. Gol 1094, autorizado a alinhar e manter o 0. Alinha e bateu no 0, gol 094. O meu Foxtrot Lima, chama controle 120, decimal 8. 1208. É a Golf Oscar, ciente, acessionar a frequência livre. Gol 1162, no solo aos 45, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Décimo 9, direita, Salvador, 1162. Do 2743, autorizado direto para a Vitor 366, desce para 2500 pés, ajuste no 097. Autorizado final do procedimento RNAV da pista no 0, responsabilizado. É a Vitor 366, 2500 pés, 2017, autorizado para o procedimento para reportar estabilizado, azul 2743. Apagou, situação, falou da barra. Apagou, frequência ali para coordenação, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. O 2501, autorizado a descer para o nível de voo 080. Foi azul 9501? Azul 9501, desça para o nível de voo 080, ajuste no 017. Gente, desce ao 080107, o ajuste 9501. Voo 1648, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125, 45. Controle, Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, prossiga. Abandonou o sobrevoo, mas seguir comprou de Vera Cruz, Romeu, Foxtrot Lima. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, ciente, mantendo-se em condições visuais, esteja atento à área restrita de Aratu. Afirmativo. Está atento, Romeu, Foxtrot Lima. América 229, at the speed 2309. Alô, 2309, now, American 229. Controle de Salvador, gol no 094, passando 1300, perfeito da borda. Gol no 094, contato radar na decolagem, via saída Boba, submantenha nível de voo 250. Só no 250, Boba, gol no 094. 062, no transponder. 3370, conforme, superior ao Zulu no 7, decola da 10, primeira esquerda, Ucrã, Caju, 208 é o controle de Salvador, 5062 no transponder, gol no 790. 5062 no transponder, saída Puca, transição Caju. Puca Caju, o Puca Caju 5062, o gol 790. Correto, time para pushback, acionamento. Obrigado. Solo da 3745, pushback, acionamento na posição 3. 03, aguarde número 2 no setor. Não compreendeu, 3745. Então, 3745, aguarde número 2 no setor, tem uma aeronave da Gol já puxada no setor. Aguarde. O 162, mantém a da Juliette, aguarde para ingresso. Eu sou Juliette, gol, não é ela. Para o táxi, gol 556147 a bordo, Guarulhos com 3 horas e 20. Uno 556, segue táxi via Engie Alfa, do ponto de Imperador 1-0, chame a torre em Uno, 1-8, decimal 95, QNH 1-0, 1-7, bom voo. Engie Alfa, espera 295, gol, 556. Após a passagem do voo está autorizado, 3745. Negativo, tem uma aeronave da companhia já finalizando o pushback na parte traseira do pátio. Assim que a mesma táxi sair de praia, eu autorizo o seu pushback no portão 03, então, 3745. Não pode puxar simultâneo, 3745? A mesma já finalizou o pushback, já vai iniciar o táxi 3745. Mantenha a posição e aguarde um instantinho. Aguarde, 3745. Azul 9501. 1-8-0, 9501. América 229, it's speed 2009. Supposed to be 2009, American 229. Passou 366, estabilizado, azul 9, corrigindo, azul 2743. Azul 2743, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Azul 95, azul 2743. Azul 9501, desça para 2500 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento RNAV, da pista 10, reposto habilizado. Teste 2500, ajustado no 097, autorizado final da RNAV, reportará estabilizado, 950. Ica 229, descend 4,000 feet. Descend 4,000 feet, American 229. Salvador, igual a 556, espera no zero pronto. 1-556, mantém o ponto de espera. Mantém, 556. Contrato a 6 milhas da cabeceira, 1-0. Ok, senhor, 556. Então, o Silvio Romeo Oscar, transmissão ainda com forte chiado, cheque rádio, chame novamente. Descend 2500 feet, Canadian 017, clear, and never runway 1027. Roger, 2500 feet, I'm sorry, 2500 feet, and clear for the RNAV runway 10 approach, back in 229. Papapapá, Charlie, Sierra Romeo, prossiga. Sierra Romeo, dá informação mais. A gente confirma a radial de saída de Sierra Zulu, Zulu e a distância aqui se vai de Salvador? Aqui, retorna para o corredor aqui. Gente, poderia confirmar o destino Sierra Zulu Zulu? Aqui, Sierra Zulu, Caparica, 77, Caparica. Sierra Radial de saída, poderia confirmar? Proa 319, aguarde cópia, o Charles Sierra Romeo, confirme o pátio que se encontra. Gente, aguarde um instantinho. da parte área de Serra Romeu, confirme a distância de Salvador, que se encontra Serra Serra Zuluzu. Turno 556, como que para manter o ponto de espera para aproximadamente mais 4 minutos, devido a dois tráfegos para pouso na 10. Ok, sir. Ei, confirma o tipo de equipamento. Papa Alfa 34, ciente, graças. Prossiga. 21 milhas de Salvador, cara. Gente, 21 milhas de Salvador, Salvador para Serra, Serra Zulu, Zulu, 1000 pés, decola da 17 com proa noroeste, proa 319, 319 1208 o controle, acione 0135 no transponder. Matheus, proa 319, ponta 0135. Correto, eu vi pessoas a bordo, autonomia? Sente, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1895, QNH 1017, bom voo. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, confirme tempo total de voo. Tem frequência ali para coordenação. Charlie Serra Romeu, acionamento a critério, reporte pronto, táxi. Eco Delta Fox, possível? Confirme? Montreal. America 229, Kinesio 1017. Continue approach, standby, landing clearance, number 2 to landing. 1017, number 2, American 59. 67. Sim, pessoas, a bola de autonomia? São 3604, bom dia, vou em Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. 4050, estado de 13, São 3604. Prossiga. Tente mil pés para morro, autorizado. Desloa da 17, que vai direito ao corredor Axé, 1208 controle, 0153, responder. Acho que se encontra, pessoas a bordo de autonomia? 2895, pronto, número 2. Azul 9501, no solo 58, direita, Sul Salvador, 121, 19. Direita, solo 219, graça, 9501. 30, galera. 175, 3 horas, galeão. 3 horas e 30 com galeão. Gente, táxi via engenho alfa no ponto de esperada 10, torre 1, 1895. QNH 1017, bom voo. 19. Solo, boa 9790, pode iniciar. 1790, após a aeronave da TAN, liberar a retaguarda, está autorizado. Puxa no 02, chame para o táxi. Tem coordenação, está autorizado, chama táxi 1790. Após a aeronave da TAN, liberar a retaguarda. Azul 9501, taxi via Alfa Quilo para o pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo para o pátio, atente aos sinalizadores, 9501. Salvador, buenas, Ultra 32, segunda meia, 5 da mais, descendo para o 1770. São 32106, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 060. Ajuste no 0107. Número 07, 0060, 732, 16. America 229, on ground at 1400, vacate by the right, conduct ground at 121, decimal 9. 121, decimal 9. Ground America 229 is currently active for America 229, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, Alpha, and then report at Juliet. Autorizado direto e TAP. Então 3895, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 3895, pista no zero. Charlie Serra Romeu, reporte Aliane de Pronto, pista no 7. Autorizado decolagem direta na zona 7, sobrevoo. Charlie Serra Romeu, autorizado decolar, pista no 7, vento 1 no 70 graus, 089, reporte fora do solo. Voo 556, decolado 01, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 08, bom dia. Ligou 1556, bom dia, decolado, quando possível, direto do Dael. 1556, contato radar na decolagem, via saída Dael, sub mantenha nível de voo 360, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, ciente. Apagou, prossiga. Tango Oscar Papa Golf, confirme código alocado, tipo de equipamento e PLV. Papa Tango Oscar Papa Golf, ciente, mantenha-se em condições visuais de 9500 pés, ajuste no 017. Mantenha os corredores, mantendo o corredor Veracruz e faça através de Paris. 0 graus, 079. Autorizado, decolagem, 325. Posto 3745, pronto para decolagem, mas lá. 3745, não tem quanto espera. Considerando 3745. 098 para o 050, Airbus 320. Recebendo SPZ-9-3206. Bom, CGL na minha posição e retorna, assim, informa-se que retorna. Charles Serra Romeu, ciente, reporte para retorno. Afirmativo, retorno, informa a torre. O Bono 790 para o tanque, 125 a bordo, 320, não controla. 125, 1320, João Pessoa, está autorizado o táxi, via de Alfa. Vamos esperar da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 7, vamos. Alfa 1895 para a torre, Melissa. Obrigado, senhor. Bom, bom, bom. Juliet, Gate 1111. Juliet 11. 1895, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 340. 340, via da El, com referência.